data por inteira. Terça-feira virou quarta-feira. Passa quinta-feira, já é sexta-feira. Respira fundo pra mergulhar nesse mar. Todo esse fogo acende.